Essa é a nossa nova canção. Ela estreou essa semana. Tem no clipe a participação do grande Leonardo Gonçalves. A gente quer cantar com vocês agora, pela primeira vez na nossa história ao vivo. Senhoras e senhores, Sobre a Dúvida. Mas o mar é fundo demais e as ondas vêm atingir. E se eu tentar caminhar e duvidar, e se eu cair, ouço uma voz distante a chamar. Por sobre o monte, por sobre o mar, ouço uma voz, me ponho a andar, e ela diz. Sobre o monte.